baseado e um conflito que não termina. Soldados, coronéis, convictos, tentando em vão impor a paz que não volta mais. Acabar com a vida, porque a vida nunca para de nascer. Há medo e até pavor entre os homens, suas mulheres e crianças. Há desejo coletivo de encontrar a paz que não volta mais e ninguém volta atrás. E no meio do caos não é difícil ver milhares de pessoas se ajudando pra sobreviver. No fundo é assim, e é assim que vai ser. Não se pode acabar com a vida, porque a vida nunca para de nascer. E as crianças vão morrendo. Pessoas se ajudando pra sobreviver, porque no fundo é assim, e é assim que vai ser. Não se pode acabar com a vida, porque a vida nunca para de